Não tô pressionando, nem botando pressa. Só tô muito preparado pra essa conversa. Me diz que mal tem, querendo me acordar com quem te faz bem. Eu não sei você, mas eu tô morrendo de saudade. Morrendo de saudade. Como você fez, ninguém faz. Eu não quero todas, eu só quero uma. E tô decidido, tem que ser você. Eu não tô pressionando, nem botando pressa. Só tô muito preparado pra essa conversa aqui. Me diz que mal tem, querendo me acordar com quem te faz bem. Eu não sei você, mas... Morrendo de saudade. Morrendo de saudade. O meu coração. O meu coração Senhoras e senhores, Jeito Moleque! A sua tarde tem muito mais alegria. Boa tarde! 89. Vem, vem, Mineirão! Tá nova, que cê é linda, maravilhosa, e merece alguém bem melhor do que eu. Vão me falar que é melhor fase, que eu vou ter tudo menos saudade, que termina foi o melhor que me aconteceu. Mas quem dá conselho pra gente não beija você, não beija eu. E que fique bem claro que pra mim foi um até logo e não um adeus. E antes de fazer merda e se arrepender do que fez, leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex. Não pega ninguém ainda. Controla o desejo, não cai na pilha das amigas. Não pega ninguém ainda. Por uma boca ou qualquer, você pode perder o amor da sua vida. Pra mim foi um até logo e não um adeus. E antes de fazer merda e se arrepender do que fez, leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex. Thank you. bota a mão pra cima e faz barulho. Aqui no Dia dos Namorados, nós embala vocês também aqui na tarde da 89,1 FM, Beto e Júlio, fuleiragem. Gustavo Lima, não pega ninguém ainda. E o primeiro amor com jeito moleque, eu não sei você. E lá em cima tivemos o Pixote com Postadores de Mentira. Oi, Rosângela Brasil. Boa tarde, meu anjo, pra ti e toda a família, grande abraço. Já já tem a música do dia, hein? Já já tem a novidade, banda Sétimo Sentido, com o novo sucesso, com a participação do Daniel Dial, do grupo Calcinha Preta. Já já tem a novidade do Sétimo Sentido, então fica por aí. 89 FM, a hora certa, são 14 horas 16 minutos. O sucesso volta já. Continue aí. Atenção para este recadinho da Casa de Tecidos e Aviamentos da Isaldo Escoto. Você procura por tecidos para bombachas, tecidos para cama e mesa, tecidos para forração de sofás, cortinas em rendas, varões para cortinas, tapetes de sala e banheiro, linhas de crochês, botões, rendas e fitas? Então venha hoje mesmo até a Casa de Tecidos e Aviamentos da Isaldo Escoto. Aqui você encontra estes produtos e muito mais. Casa de Tecidos e Aviamentos da Isaldo Escoto. A poucos passos da rádio, na Ramiro Barcelos 601, Casa de Tecidos e Aviamentos da Isaldo Escoto. Agradece a sua preferência. Hoje é o dia oficial do abraço apertado, do beijo roubado, do emoji animado, daquele textão no privado que é só pra você. Neste 12 de junho, fique junto de quem você escolheu para viver o processo químico da paixão. Porque para o amor, não tem idade. A todos os casais que descobriram ou estão descobrindo o amor. Feliz Dia dos Namorados. Tava difícil conseguir atendimento médico para minha família, mas agora tudo mudou. Lá em casa, todo mundo tem um assistencial Unicard. Contamos com uma grande rede de médicos. Somos atendidos por especialistas no consultório do médico ou no centro de atendimento Unimed. E o melhor, cabe no meu bolso. Faça agora mesmo o seu assistencial Unicard no conforto do seu lar. Ligue 51 37 33 23 21 ou solicite uma visita Assistencial Unicard. Cuidar de você como cuidamos da nossa família. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul. Rede Pampa Supermercados, o caminho da economia. Você vai ver, você vai sentir a diferença. Rede Pampa Supermercados, aceitamos todo, onde você pode parcelar seu rancho em 30, 60, 90 e 120 dias sem juros. Rede Pampa Supermercados, onde você encontra os melhores preços, as melhores ofertas. Rede Pampa Supermercados, o caminho da economia. Aberto das 9 às 12 e das 14 às 20 horas. Domingos e feriados, das 9 às 12, das 16 às 19 horas. Rede Pampa Supermercados, o Rio Grande, somos nós. Querência amada dos paleirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade nunca é demais. Confira a temperatura aqui na 89,1 FM, agora nos estúdios, 11 graus de temperatura. 89. Atenção! Promoção de olho na sorte no Mercadão dos Óculos. Compre, gire a roleta e ganhe um brinde incrível na hora. Tem boné, guarda-chuva personalizado, copo térmico e muito mais. E tem mais, garantia de menor preço e pagamento facilitado em até 10 vezes. Mercadão dos Óculos, sua ótica completa. Em Cruzilhada do Sul, ao lado do Banco do Brasil e em frente à praça. Oi! Sempre! A nossa 89,1 FM te fazendo companhia, sozinho tá aí, o lagarto também, pra quem pode dar uma lagarteada, comer uma bergamotinha, uma laranjinha do céu, ah, que maravilha, que delícia, hein? Ai, tudo de bom, ainda mais hoje no Dia dos Namorados. Parabéns a todos os namorados. Feliz Dia dos Namorados. Ai, que delícia. Aham. Jantarzinho especial hoje, né? É... arroz com ovo. Quebra a rotina não, queridão. O que importa é ser feliz. Arroz com ovo. 11 graus é a temperatura. Boa tarde para você. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos que vamos aqui na programação da nossa 89, te fazendo companhia e levando muita alegria, muita energia positiva para você, porque afinal de contas hoje é segunda-feira, segundou, e quando segundou com muita alegria e felicidade, é sinal de que as coisas tudo vão dar certo. A nossa trilha, ela é feita para que a gente possa vencer. Por mais difícil que às vezes seja a caminhada, a gente cai aqui, cai ali, mas logo ali a gente se levanta e bola para frente, porque temos que seguir. Agora são 14 horas 22 minutos, Casa dos Tecidos e Aviamentos da Isaldo Escoto está junto, firme, forte e confirmados na programação da nossa 89. Deixa eu mandar um grande abraço aí, a gurizada aí que faz a segurança nos jogos da Taça Cidade Futebol Amador 2023. Gurizada Bueno, uma barbaridade. Tá lá prestando serviço de segurança e deixando com que as famílias se sintam bem à vontade para acompanhar a Taça Cidade de Futebol Amador 2023, né? Grande abraço a essa gurizada aí, tudo de bom para vocês. Maravilha aí, a turma da segurança. Alô, segurança, tô na pista. Ei, que maravilha! 14 horas 23 minutos, agora 14h23, 12 de junho de 2023. Nós tá firme, nós tá forte, nós tá confirmado. Para te levar muita música, já já tem a novidade da programação, a nova música da banda Sétimo Sentido, com a participação do Daniel Dial, da banda Calcinha Preta. Quem será ou qual será o nome dessa música? A gente vai saber já já dentro da programação da nossa 89. Até porque a banda Sétimo Sentido deixou para lançar essa música hoje, 12 de junho, exatamente. Então, a gente está junto com as grandes rádios, porque nós somos uma das grandes rádios e, portanto, nós recebemos para compartilhar e dividir com vocês essa nova música da banda Sétimo Sentido, que você vai conferir já já aqui na programação da nossa 89. Vamos lá então, seguindo de música, tem música chegando, tem Eduardo Costa na programação, boa tarde. Que pena que passou, foi bom, mas acabou, está escrito o fim. Feito aço, me fez em mil pedaços, não teve dó, mas virou loucura. Acreditei na gente que amou a vida inteira. Você não me amou e o vento te levou, era só brincadeira. Tomara Deus que você nunca tenha mesmo me amado, foi só uma coisa do passado, mas chegou o fim, você não vai voltar. Tomara Deus que o seu coração já tenha me esquecido. Tô jogando fora esse amor bandido. Já tem outro alguém me amando em seu lugar. 89 FM de Encruzilhada do Sul para toda a região. Rapaz, virou louco. Acreditei nas juras de amor pra vida inteira. Você não me amou e o vento te levou, era só brincadeira. Tomara Deus que você nunca tenha mesmo me amado, foi só uma transa, coisa do passado, mas chegou o fim, você não vai voltar. Tô jogando fora esse amor bandido. Já tem outro alguém me amando em seu lugar. Tomara Deus que você nunca tenha mesmo me amado. Foi só uma transa, coisa do passado. Mas chegou o fim, você não vai voltar. Tomara Deus que o seu coração já tenha me esquecido. Tô jogando fora esse amor bandido. Já tem outro alguém me amando em seu lugar. Me amando. Continua te amando, eu não tô nem aí pro que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não peço, só me meto em confusão. Querem nos afastar e acabar com o nosso amor. Tira você de mim, o nosso amor. Todos querem pôr um fim. Querem nos afastar, tira você de mim, o nosso amor. Tira você de mim. Eu amo você. Não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. Não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Oh, eu quero só você. E não importa o que vão dizer, eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. Eita, isso é para mostrar o amor que a gente tem por vocês, não só hoje por ser Dia dos Namorados, mas por você fazer parte da nossa história. E agora 24 horas no ar. Ah, essa paixão ficou maior ainda. Para a turminha da nossa cidade, para a turminha do interior. Ai, amo vocês um tantão assim. A Maria Soá, Maria Fumaça diz que te amo um tantão assim. E nós falamos, nós amamos vocês muito mais ainda. Também tivemos Jorge Matheus, Eu Quero Só Você. E Eduardo Costa, Tomara Deus. 89 FM, a hora certa. São 14 horas 32 minutos. A gente vai para um rápido break comercial e volta já já. O sucesso volta já. Continue aí. Você sintoniza 89 FM de Encruzilhada do Sul para toda a região. 89 FM, a sua rádio regional. Hora certa. 14 horas 33 minutos. Primeiro lugar na audiência. 89 FM. Essa é a rádio de maior audiência que está junto com vocês aqui na tarde da 89. 89 FM, boa tarde, tudo de bom. Olha, não esquecendo que hoje, segunda-feira, tem aí a reunião da Câmara de Vereadores. Isso mesmo, por volta das 18 horas, você vai acompanhar o que os senhores e senhora vereadora têm a passar aos nossos munícipes, né, com seus projetos, proposições, as suas falas, enfim, tudo que seja para o bem da nossa comunidade. Então, 18 horas ao vivo aqui na nossa 89,1 FM e amanhã tem a reprise às 8 horas dentro do Alto Astral. Estará aqui Renatinha Zambuja e o jornalista Vanderlei Silva para levar o programa da... o programa não, a reunião da Câmara de Vereadores. Vamos lá seguir então a nossa programação aqui da nossa 89. Enquanto a gente vai preparando a música do dia, tem musical São Francisco Eclipse. FM de Encruzilhada do Sul para toda a região. Da escuridão ela me trouxe a luz, reorganizou toda a minha vida, me ensinou a amar, amar, amar. Só vivo por você. De repente o sol desapareceu e a escuridão tomou seu lugar. Sucesso! abrir. A vida floresce, a alma se aquece, o coração bate forte. E cada verso meu fiz só pra te dizer que o amor mais puro é o que eu sinto por você. Rio Azul, o azul dos seus olhos tem sua cor. Rio Azul, juntos vamos se amar. Você tá preparada pra quando chegar em casa e perceber que acabou, que dessa vez o bobo aqui não levou. Vai abrir a porta e ver que a luz tá apagada. Não tem bagunça que antes te incomodava. Não tem toalha molhada em cima do colchão. Você deve estar sentada no sofá, assustada e tentando entender. Essa mensagem logo vai se apagar. Presta atenção no que agora eu vou te dizer. Ao lado do porta-retrato tem uma carta que eu escrevi pra você. Não precisa mais me xingar. Quando for gritar, grite com as paredes. Quantas vezes eu tentei te avisar? Quem sabe sozinha você me entende. Não precisa mais me xingar. Quando for gritar, grite com as paredes. Quantas vezes eu tentei te alertar? Mas tem gente que é só na dor que aprende. Sozinho. é sucesso! Rafael, no posto de gasolina. Também você curtiu por aqui na programação da sua 89,1 FM, o musical Calmon, Quem Sabe Você Me Entende, Os Atuais, Rio Azul, e ainda o musical São Francisco, Eclipse. E agora, tá chegando aí a música do dia. E a música de hoje é o lançamento que a gente recebe do musical São Francisco, é isso mesmo, musical São Francisco, Sétimo Sentido, tá com música nova, e a gente recebeu aí a música. Quero mandar um abraço aí pro Jackson e a Aninha, os irmãos da banda Sétimo Sentido, por sempre lembrar da gente quando tem lançamentos, né? E justamente nesse 12 de outubro, a turminha aí resolveu lançar essa música aí que a gente vai curtir agora, vai saber um pouquinho sobre esta música do novo sucesso do Sétimo Sentido, né? E a gente vai botar na roda para vocês poderem conferir aqui, né? Mais uma vez, então, obrigado a Aninha Soares e o Jackson Soares, da banda Sétimo Sentido. Tá aí chegando o novo sucesso da banda Sétimo Sentido na música de hoje. A música de hoje. A música de hoje, então, tá aqui. Opa, cadê? Fugiu a música? Tá aqui a música, então, da banda Sétimo Sentido, com o Daniel Dial, da banda Calcinha Preta. A música Paguei Pra Ver, lançamento hoje nas rádios do Brasil. Paguei pra juntando os pedaços, chega de fingir que nada aconteceu. Não vai me iludir, não perca o seu tempo, você não cumpriu o que me prometeu. Acreditei no ser. Aí, a nova música que a gente recebeu na casa, lançamento hoje, novidade para vocês da banda Sétimo Sentido, com a participação do Daniel Dial, do Calcinha Preta, Paguei Pra Ver. Esse lançamento é de hoje, 12 de junho de 2023, e mais uma vez, agradeço aí a Aninha e o Jackson Soares, da banda Sétimo Sentido, por sempre acreditar no trabalho onde a gente está, né? É uma amizade aí que desde a São José FM, né? Desde quando eles estiveram lá no aniversário da São José, banda Sétimo Sentido, ficou o contato, ficou a amizade, e sempre quando tem lançamento, eles nos mandam aí, e hoje chegou essa novidade que você já pode conferir então na programação da nossa 89,1 FM, o sucesso da banda Sétimo Sentido na música de hoje. Bom, breakzinho comercial tá chegando, eu volto já já com muito mais. 89 FM, a hora certa são 14:53, Casa dos Tecidos e Aviamentos, Bela Isalda Escolto. Atenção para este recadinho da Casa de Tecidos e Aviamentos da Isalda Escolto. Você procura por tecidos para bombachas, tecidos para cama e mesa, tecidos para forração de sofás, cortinas em rendas, varões para cortinas, tapetes de sala e banheiro, linhas de crochês, botões, rendas e fitas? Então venha hoje mesmo até a Casa de Tecidos e Aviamentos da Isalda Escolto. Aqui você encontra estes produtos e muito mais. Casa de Tecidos e Aviamentos da Isalda Escolto. A poucos passos da rádio, na Ramiro Barcelos 601, Casa de Tecidos e Aviamentos da Isalda Escolto. Agradece a sua preferência. Hoje é o dia oficial do abraço apertado, do beijo roubado, do emoji animado, daquele textão no privado que é só pra você. Neste 12 de junho, fique junto de quem você escolheu para viver o processo químico da paixão. porque para o amor não tem idade. A todos os casais que descobriram ou estão descobrindo o amor, feliz Dia dos Namorados. Farmácia e São João. Funerária Freitas Unidas e Madribel, a mão amiga nas horas difíceis. Plantão 24 horas. Experiência e dedicação com amplos serviços desde o preparo como necromaquiagem e tanatopraxia. Em especial na arte de flores naturais como manto, coroas e ramalhetes. Translado para todo o Brasil, além de ótimos preços de cremação. Capelas próprias com todo o conforto que os familiares enlutados vão precisar. Entre em contato pelos telefones prefixo 519-9508-9272 ou 3733-1347. Funerária Freitas Unidas em Madribel, na Avenida Honório de Carvalho 839, em frente à emergência do Hospital Santa Bárbara. E atenção! Agora a Funerária Freitas Unidas em Madribel possui o Plano Assistencial Pró-Vida. Temperatura nos estúdios da 89 de 12 graus. 89. A Agropecuária de Doné, em frente à rodoviária, conta com milho, farelo, rações e completa farmácia veterinária. Venha aí e comprove. Agropecuária de Doné. Ligue 3733-4222 ou 998-804248. Agropecuária de Doné, em frente à rodoviária. Você já sabe que a Aquarela Papelaria é o lugar perfeito quando o assunto é material escolar e material para escritório e brinquedos. Mas você sabia que a Aquarela agora também é a sua loja de roupas? Sim! A Aquarela Papelaria agora é também Aquarela Moda Feminina, com peças lindas e exclusivas. É um mega sucesso para todos os estilos e todos os corpos. A Aquarela é agora a sua loja de roupas. Estamos localizados no centro da cidade, na 15 de novembro. Aquarela, a sua papelaria é agora a sua loja de roupas. Farmácias Associadas, confira as nossas ofertas. Hidratante Essencial Corporal Monange, 200ml, R$ 9,99. Óleo Corporal Paixão 100ml, R$ 11,99. Shampoo Elsev, 200ml, R$ 16,99. Condicionador Elsev, 200ml, R$ 19,99. Desodorante Nivea Aerosol, 150ml, R$ 10,99. Horário de atendimento das 8 às 20, sem fechar ao meio-dia. E aos feriados, das 9 às 12 e das 14 às 18. Tele entrega pelo fone, 37 33 26 67 ou pelo fone WhatsApp 99753-2407. Farmácias Associadas, ao lado da Câmara de Vereadores. A mais ouvida. Sempre a mais ouvida, sempre a mais querida, a maior audiência do rádio no AM, agora no FM, 89,1 FM, está sintonizando a gente pela primeira vez aí nas cidades vizinhas. Obrigado, gente, pelo carinho da companhia de vocês. Nós somos a 89,1 FM, migrante aí do AM, da nossa encruzilhadense, agora no FM, te fazendo companhia onde quer que você esteja. Casa dos Tecidos e Aviamentos da Isaldo Escolto, dando a nossa letra por aqui. Você tá fazendo agora? Acabei de ver sua foto nova. Bateu saudade na hora. Sei que a gente não tá namorando. Eu não quero ser chato ligando. Mas é que tem alguém na minha casa que tá reclamando. Toda vez que eu tô no banho, vem comigo. Meu chuveiro tá com saudade. Assistir o nosso love no banheiro, a unha arranhando eu não quero ser chato ligando, mas é que tem alguém na minha casa que tá reclamando. Toda vez que eu tô no banho, vem com ela, vem, vem, vem. E vejo, tá com saudade de molhar seu corpo inteiro. Me assistir o nosso love no banho, na sua unha arranhando azulejo. Eu disse beijo, veio. Tá com saudade de molhar seu corpo inteiro. E assistir o nosso love. Vamos segurar baixinho, Thiago. Baixou, baixou. Segura baixinho, só vocês, vai. E assistir o nosso. Bota a mão pra cima e diz: tá que. Muito bem, tá aí então o Thierry com o Zé Neto e Cristiano, Vira-Lata Caramelo. E ainda o Thiago Carvalho com Wesley Safadão, Arranhando o Azulejo. As músicas que circularam por aqui na programação da Sul 89. Breakzinho comercial tá chegando, a gente volta já já. O sucesso volta já, continue aí. Você sintoniza 89 FM de Encruzilhada do Sul para toda a região. 89 FM, a sua rádio regional. Hora certa. 11:05. Muito bem, já estamos de volta. É a nossa tarde da 89,1 FM. Obrigado pelo carinho da companhia de todos vocês. Estamos juntos, firme, forte e confirmados até às 16 horas aqui na programação da nossa 89,1 FM. Olha, gente, daqui a pouquinho nós vamos estar com o nosso colega e jornalista Vanderlei Silva. Hoje na inauguração, né, do Castramóvel Municipal, nessa segunda-feira, na Praça Doutor Uzi Teixeira, em frente ao Cras Estela, tá? O nosso jornalista Vanderlei Silva vai estar trazendo aí esta inauguração, né, do Castramóvel, né? A prefeitura também está convidando, né, a toda a população para o início das atividades do Castramóvel. É uma iniciativa inovadora que irá promover a castração de cães e gatos de forma gratuita em nosso município. E esse convite é um momento especial que ocorrerá hoje, segunda-feira, né, na Praça Doutor Uzi Teixeira, ali no Cras Estela. E daqui a pouquinho, o colega e jornalista Vanderlei Silva vai estar trazendo todas essas informações aqui na tarde da 89, ok? Enquanto isso, a gente traz música para vocês, Zezé de Camargo e Luciano, Saudade Bandida, nesse 12 de outubro, Dia dos Namorados. Outra vez a solidão me tortura, e eu aqui com essa saudade bandida. Vocês, falta amor, falta amor. Falta o quê? Viaja no meu corpo, traga os sonhos meus. Traz de volta meu sorriso, vocês. Mas não tem jeito, eu quero ter você. Preciso de você. Preciso de você. Preciso de você aqui. vocês. Seu coração me amando. São 15 horas 12 minutos, 15 e 12, com uma temperatura aqui nos estúdios da 89 de 11 graus. Nós vamos conversar com o nosso colega e jornalista Vanderlei Silva, que está hoje lá na inauguração do Castramóvel Municipal, na Praça Doutor Uzi Teixeira, em frente ao Cras Estela, trazendo aí esta inauguração do Castramóvel. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, João. Boa tarde, ouvintes da nossa 89, nossa rádio regional. Pois é, estamos aqui na Praça Uzi Teixeira, em frente à Câmara de Vereadores, onde tem a inauguração entregue para a comunidade do Castramóvel. Ao vivo aqui junto da nossa rádio 89. Eu peço ao Rodrigo um minutinho que eu quero ouvir o senhor prefeito Benito Pascoal. Prefeito, ao vivo aqui para a rádio, entrega para a comunidade dessa importância da sua ação de governo também para a comunidade. Boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, ouvintes da rádio Cidadense. Isso é um marco na história da saúde animal de Pascoal. Nós estamos entregando Castramóvel, e juntamente com a caminhonete que vai fazer a locomoção do Castramóvel, tem investimento em torno de R$500.000. O Castramóvel foi adaptado conforme as normas do Conselho de Medicina Veterinária. Eu creio que agora nós vamos estabilizar e não mais aumentar a população animal. A gente sabe custo que é numa clínica particular para a castração de uma fêmea, e a partir de agora será feito os agentes de saúde, vão fazer o cadastro dos animais, das famílias, para que se gradativamente vá se cumprir essa demanda, que é de nós diminuir, nós evitarmos a proliferação indesejada de ganhos de gatos, né? Que ocorre em todos os municípios, não é a particularidade do município de Cruzeiro do Sul. Isso é a verdade de todos os municípios. E a forma encontrada, a forma que faz esse controle para não aumentar, é oferecendo à comunidade a castração de forma gratuita, de forma que as pessoas possam fazer. Tenho que agradecer muito ao deputado Giovanni Cherini, deputado Cherini, que tem muita ajudado em Cruzeiro do Sul. Nós temos, inclusive, uma moto veladora com o deputado Cherini, que nos indicou com emenda, e também temos o Castramóvel aqui. É claro que não cobriu toda a despesa, mas grande parte da despesa foi feita com essa emenda do deputado Cherini. Está aqui junto conosco o Barbachan, que é assessor parlamentar do deputado Cherini, está aqui participando dessa entrega. Futuramente, o deputado Cherini vai vir aqui para nós entregarmos novamente, quem sabe ficar castrando lá num bairro, numa vila, o deputado vai lá conosco. Tá bem, Vanderlei? Ok, um abraço. Vamos agora em Dança Solidariedade, já está para começar. Deixa eu falar com o Barbachan, que é representante do deputado Cherini. Boa tarde, ouviu para a rádio, inclusive a Rádio Regional. A importância dessa entrega também para a comunidade. É, realmente, vai ser um marco essa entrega do Castramóvel aqui em Cruzilhada do Sul, em função de que eu atendo 30 municípios na Serra Gaúcha e o único município fora do eixo da Serra Gaúcha é em Cruzilhada do Sul, por questões familiares, né, que a gente tem relações familiares aqui. Sou casado com uma encruzilhadense, Eliane Acer Barbachan. E aí, então, na época o Chirini me pediu, eu indiquei encruzilhado, que eu sabia da demanda que iria ter, né? E com certeza, sim, eu aposto que muitas pessoas vão ficar felizes por poder realizar esse trabalho aí, né, junto com a parceria da prefeitura. E com certeza nós teremos acrescentar esse problema da proliferação dos animais desordenadamente, né? Que esse é um dos objetivos maiores desse objeto que a gente está entregando no dia de hoje. Ok, um abraço, muito obrigado. Eu que agradeço em nome do deputado federal Giovanni Chirini. Bárbaro, valeu, obrigado. Que é representante, assessor do deputado Chirini, presidente da Câmara de Vereadores, vereador Alves Pérez, a importância dessa aquisição também entrega para a comunidade. Boa tarde. Boa tarde, Wanderlei. Boa tarde, Cruzilhadense. É um dia muito importante, né, Wanderlei? Então, é uma questão de saúde pública, né? É uma questão, é um passo aí que se dá, né? De proteções aos animais também, a saúde dos animais aí, a prevenção também, né? A questão natalina dos animais aí, para que se possa ter esse controle, né? E hoje a gente está perdido nessa questão aí. É muito, muita reclamação, muita demanda nessa área. Então, esse projeto é de suma importância para que se possa, né, valorizar também a proteção dos animais em uma questão de saúde pública. Parabéns ao prefeito, parabéns ao secretário de saúde e à equipe toda envolvida nesse processo. Ok, muito obrigado, vereador, presidente da Câmara. Fabiano, antes que comece aqui no protocolo, Fabiano, secretário também de saúde, Fabiano, a importância dessa aula para a comunidade. Boa tarde. É de grande importância, um sonho antigo da comunidade, tendo Castramóvel, né, prevenir os animais de rua, os animais da problemas de saúde e o controle, né, sanitário dos animais. É o bem-estar animal como um todo. Bom, e também a entrega de um veículo para o PIN. Também com recursos próprios do PIN, mais um veículo para dar suporte à nossa saúde no Cruzilhada do Sul. Tem muitas novas e boas notícias aí para o nosso povo em relação à saúde. Tá bom, nos aguardamos o senhor amanhã no comunicação para detalhar também outras ações da sua secretaria, né, e também para a comunidade sobre a aquisição do Castramóvel, tá bom? Certo, Wanderlei, até amanhã. Nós vamos falando aí. Tá bom, secretário de saúde, várias autoridades presentes aqui, vereadores, representantes da comunidade, a sanidade também já deve iniciar em instantes. Joãozinho Correia, a gente vai acompanhar uma parte sim, especialmente que a representante também, o senhor está fazendo inclusive uma ficha de inscrição, não é, para o Castramóvel, tanto para, obviamente, realizar o objetivo que é o castramento dos animais, mas também para as pessoas que querem adotar os animaizinhos aqui. Bom, como disse, recebendo um veículo com a questão do fim e participação da prefeitura, esse veículo zero quilômetro, não é, que sem dúvida vai trabalhar e vai orientar a comunidade de Cruzilhada do Sul nesse trabalho que é realizado junto aqui em Cruzilhada do Sul. E deixa a secretária Nádia, secretária de Cidadania e Inclusão Social, que também responde juntamente com a equipe do PIN. A importância desse ato aqui, secretária, boa tarde. Boa tarde, Wanderlei, boa tarde a todos os ouvintes. Isso é uma maravilha, né, porque nós temos um município muito extenso e o PIN atende tanto a cidade quanto o interior, e havia uma necessidade, porque tanto os carros da Secretaria de Cidadania como da Saúde precisavam auxiliar, né, para que 9 visitadores fizessem o seu trabalho. Mas a Milene também pode falar, porque o PIN e Crianças Felizes da Secretaria de Cidadania, Saúde e Educação. E essa verba veio pela saúde para adquirir esse carro. Tá bom, obrigado. Obrigado, deixa eu conversar então com a secretária de Junta, Milene Urinowski. Que importância desse ato de entrega para a comunidade, também o carro do PIN. Boa tarde. Boa tarde, Wanderlei. Boa tarde, todos os ouvintes. Hoje é uma data muito feliz para nós. Uma pelo Castramóvel, que é a execução, né, de um projeto já muito pensado e muito desejado pela comunidade cruzilhadense, onde nós vamos atender tanto cães quanto gatos, né, machos e fêmeas, e também pela entrega do carro do PIN. Lembrando que o carro do Pim foi comprado com verbas do programa Primeira Infância Melhor. E essas verbas são justamente pela produção que as nossas visitadoras fazem, né? Justamente é o reconhecimento pelo trabalho que elas fazem junto às famílias que recebem, né, o programa Primeira Infância Melhor. Esse programa que tem como alicerce a transversalidade da saúde, da educação e da cidadania. Nós entendemos que esta é a base e a maneira que nós temos aos poucos de transformar a realidade do nosso município. Tá bom, muito obrigado. Obrigado a todos. Bom, Milene Urinowski, e também no serviço da Secretaria de Saúde. Vereadora Cristina Boni, vereadora, presente também nesse ato de entrega do Castra Móvel e ainda também num carro específico aí para o PIN. Boa tarde. Boa tarde, Vanderlei, os ouvintes da Rádio Cristilhadense. A gente está aqui feliz da vida, né, Vanderlei? Primeiro pelo carro do PIN, que eu falo nas sessões da Câmara, eu acho que desde que eu entrei, que as meninas que trabalham no PIN mereciam ter uma condução para elas irem visitar as famílias. E segundo, o Castra Móvel, que nós precisamos muito para conseguir tirar esse monte de animais que nós temos na rua, né? Castrar eles para que não se procriem. Acho que, finalmente, uma emenda parlamentar, mais, né, o deputado Giovanni Cherini ajudando em Cruzilhada do Sul com esse Castra Móvel, a participação da prefeitura, e a gente sabe o quanto isso vai ser importante para nós. Uma reivindicação muito grande por toda a comunidade cruzilhadense, que hoje, graças a Deus, nós estamos aqui participando dessa entrega desse Castra Móvel para a comunidade. Então, a gente está bem feliz. Um início de semana fantástico para todos nós em Cruzilhada. Tá bom, muito obrigado, vereadora Cristina Boni. Deixa eu pegar aqui para encerrar, já vai começar o protocolo. Deixa eu pegar aqui a professora Fátima Silveira. Professora Fátima Silveira, que representa também a ONG Junto aí dos Animais. Não representa, mas tem um trabalho social muito importante. Boa tarde, ouviu para a Rádio 89. Boa tarde. Olha, Vanderlei, a ONG, na realidade, nunca existiu um grupo, né, representante. Já tem proteção aos animais. Mas as pessoas lutam, acabam se cansando. Aí o que acontece? A maioria se retira e vai trabalhar solitariamente fazendo a mesma coisa. No caso, mas, da senhora. Exatamente. Só que eu sou daquelas que incomoda mais, né? Eu acho muito bonito isso aí, maravilhoso, né? Mas o caminho precisa de atenção, porque eu vou lá e eu sei o que é preciso lá. Até já estou combinando com o secretário uma reunião para amanhã. Uhum. Né? Acho que o Castra Móvel é um marco, né, nessa questão aqui em Cruzilhada. Porque a única maneira de evitar filhotes indesejados é castrando fêmeas e machos. Né? Inclusive lá no abrigo tem mais de 10 cachorros que precisam ser castrados. Até vou dar uma ideia para levar ali. O Castra Móvel estacional lá na frente. Mas eu continuo na luta e procurando os políticos, porque senão não se resolve. Hoje o governo está aqui, foi lá para o abrigo, tem mais de junto que a gente. E as ações quando elas são aprovadas. Tá bom, muito obrigado. De nada, obrigado. Professora Fátima Silveira, como disse, não é ONG dos animais, mas são pessoas, um grupo, não é, que briga, que luta pelos animaizinhos, especialmente os animaizinhos, não é, que são abandonados em ruas, animaizinhos que estão perdidos e que precisam de amparo, precisam de medicamentos e precisam, sem dúvida, do carinho da comunidade e também do cuidado. Vamos acompanhar uma partezinha aqui, João, do protocolo e depois já vou encerrar a nossa cobertura especial. Amanhã também vamos detalhar no Comunicação mais verba parlamentar chegando à Encruzilhada do Sul, não é, para a questão de, para a realização de uma quadra e outros investimentos junto aqui do nosso evento, né? Por isso que a gente então agradece a todos os amigos que acompanham a programação da nossa 89, amanhã no Comunicação a gente vai detalhar um pouco mais desses recursos. é uma parte aqui das autoridades que estão falando neste momento. Para mim é uma honra muito grande vir aqui em Encruzilhada do Sul fazer a entrega oficial do Castramóvel, né? Que na época o deputado Chirini me dispôs dois castramóveis para me colocar. Eu coloquei um em Caxias do Sul, que é a região que eu atendo da Serra Gaúcha, são 30 municípios. E o outro castramóvel eu fiz questão de trazer para Encruzilhada do Sul, sabendo da demanda que teria aqui. E pelos nossos laços familiares aqui, que são muito fortes, né, o prefeito Benito, casado com uma encruzilhadense, eu me senti na obrigação de trazer esse recurso do deputado federal Giovanni Chirini para cá. Eu estou representando o deputado hoje porque nesse exato momento ele deve estar embarcando para Brasília, amanhã tem sessão plenária lá, e eu peguei essa missão de vir aqui entregar oficialmente para a comunidade Encruzilhada do Sul esse castramóvel, que eu tenho certeza que vai ser um marco divisório nas relações do pessoal, que a gente sabe que o pet para muitos é o segundo filho. E isso aí vai ser cuidado com muito carinho, eu tenho certeza que as pessoas que vão trabalhar e tocar esse projeto terão um sucesso muito grande. Então, em nome do deputado Giovanni Chirini, eu agradeço a presença de todos e desejo que esse castramóvel tenha sucesso aqui e que seja bem utilizado. Muito obrigado a todos e uma boa utilização do castramóvel. Este 89, eu vivo aqui na entrega, na cidade solene, de entrega muito do castramóvel para a comunidade. Então, para a gente fazer a inauguração do castramóvel, a gente vai passar a palavra para o nosso prefeito, Benito Pascoal. Boa tarde a todos. Saudar presidente Álvaro em seu nome, saudar todos os vereadores aqui presentes, a vereadora. Saudar os secretários de governo, a imprensa, se faz presente, saudar a ex-vereadora Rosângela, que é a defensora da causa animal. Bom lhe ver, vereadora. Presidente Álvaro Barbachan, que representa o deputado Giovanni Chirini. E falando de Chirini, Barbachan, é bom que se diga, deputado Chirini, um amigo de Encruzilhada, deputado Chirini, uma moto veladora, Fabinho, uma moto veladora que nós temos foi uma emenda parlamentar do deputado Chirini. O castramóvel, que ora se entrega, também uma emenda parlamentar do deputado Chirini. Uma emenda de 160 mil reais, o castramóvel custou 240 mais ou menos, mais as adaptações, mais a caminhonete, dá investimento de R$500.000 na causa animal. R$500.000 na causa animal. E dizer que 160 era o preço do castramóvel à época da emenda. Vai baixar. Se fosse utilizado a emenda 2019, se eu não me engano, ou 2020, fosse utilizado na época, Pereira, fosse executada a emenda, não precisaria se colocar esses 60 mil, mais 20 mil de adaptações, sei lá. Mas o importante, comunidade, importante, nós que defendemos a causa animal, é que está aqui. E que hoje é um marco na história do município. Senhores vereadores e senhora vereadora e comunidade em geral, a entrega desse castramóvel. Claro que vai demorar um tempo para que tudo se resolva, para que nós consigamos controlar a questão da superpopulação de animais. Saudar aqui os representantes da medicina veterinária, tá o Dr. Zé Racier, né? Tá a doutora, né? Doutora Paula, mais o doutor Daniel, a doutora Julie, mais algum veterinário? O Márcio, a doutora Márcia não está, Marcinha? Não. Então, Barbachan, nós só temos que agradecer a ti, Barbachan, ao deputado Chirini, por ter escolhido em Cruzada do Sul, Milene, tu que também batalhou para que isso aqui fosse comprado, que fosse executada essa emenda, Milena, o doutor Marco Antônio Garcia, que não está aqui, que não é secretário de saúde, para que isso é a nossa realidade. Não tenho dúvida que eu começo uma caminhada, Daniel, Júlio, eu começo uma caminhada, mas uma caminhada positiva. O que vai fazer aqui no centro, depois, quem vai fazer o cadastro é as agentes comunitárias de saúde. Não tem que falar com o prefeito, nem com o vice-prefeito, nem com o vereador, nem com a vereadora. Isso é feito pelas agentes de saúde e feito lá também, quem quiser lá na Secretaria da Saúde, Fabiano, aí tu dá um jeito de fazer o cadastro da TMN, tá? Vereadora Rosana, já tenho certeza que você está muito contente com essa entrega, tá? Quer dizer para vocês que já saiu do forno o novo projeto do novo canil municipal. Está subindo para a licitação moderno, da forma que o Conselho de Medicina Veterinária assim exige. E brevemente vai começar a construção do novo canil municipal. Ah. E assim a gente vai trabalhando. Nós, eu, Emanuel e a equipe toda do governo, para realizar os anseios e as necessidades que a população precisa. E sempre contando com a ajuda daqueles parceiros do município. Independente de partido, independente de ideologia. Mas a gente tem que citar aqueles que ajudam o encruzilhado. E dentro daqueles está o Cherino. Que eu chego em Brasília e ele me recebe muito bem no gabinete. Todas as pautas que a gente leva, o Cherino sempre dá uma atenção muito especial. E aqui, encruzilhada, quem faz a relação do gabinete Cherino é o Barbachá. Então, Barbachá, nosso muito obrigado a ti, obrigado ao deputado, obrigado a todas as pessoas, obrigado à proteção dos animais, obrigado aos veterinários, a todos aqueles que nos ajudam no dia a dia com a causa animal, no dia a dia com a saúde, porque é saúde pública tratar os animais. Nosso muito obrigado, e que isso aqui vai ficar marcado na história. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Muito bem, João, assim encerramos nossa cobertura especial da entrega, de entrega hoje, né, do canil Castramóvel à comunidade e também o carro zero quilômetro adquirido com recursos próprios do PIN. Uma ótima tarde, amanhã mais detalhes no Comunicação, junto com o secretário da Saúde, senhor Fabiano Soares de Freitas, e ainda informações sobre a emenda parlamentar através do Gilmar Carvalho, que é assessor parlamentar em Brasília e também aqui também aqui na Assembleia, juntamente com a deputada Bispo, e outras informações, mais recursos que chegam ao nosso município. João, uma ótima tarde, até a próxima. Muito bem, esse foi o nosso colega e jornalista Vanderlei Silva, que esteve ao vivo lá da Praça Doutor Osi Teixeira, em frente ao CRAS Estela, na inauguração do Castramóvel Municipal, com a presença das autoridades, conversando com os representantes da nossa comunidade, e que vai trazer aí amanhã, dentro do Comunicação, logo após a reprise da reunião da Câmara de Vereadores, toda a repercussão aí desta inauguração do Castramóvel Municipal e também dos demais assuntos de interesse da nossa comunidade dentro do Comunicação desta terça-feira. Nós vamos a um rápido break comercial e nós voltamos já já dentro da tarde da 89,1 FM com a programação. Voltamos já já. 89 FM, agora são 15 horas 34 minutos. O sucesso volta já. Continue aí. Atenção para este recadinho da Casa de Tecidos e Aviamentos da Isaldo Escoto. Você procura por tecidos para bombachas, tecidos para cama e mesa, tecidos para forração de sofás, cortinas em rendas, varões para cortinas, tapetes de sala e banheiro, linhas de crochês, botões, rendas e fitas? Então venha hoje mesmo até a Casa de Tecidos e Aviamentos da Isaldo Escoto. Aqui você encontra estes produtos e muito mais. Casa de Tecidos e Aviamentos da Isaldo Escoto. A poucos passos da rádio, na Ramiro Barcelos 601, Casa de Tecidos e Aviamentos da Isaldo Escoto. Agradece a sua preferência. Guilherme. Guilherme Gás, representante Nacional Gás. Temos válvulas e mangueiras, água mineral da pedra de 5 e 20 litros. Na compra do P13, você estará concorrendo a brindes e prêmios todo mês. Sorteio aqui pela Rádio 89,1. Aceitamos cartões Pix e ASMIS, descontos de aposentados. Peça pelos fones 3733 4666 ou no WhatsApp 998720325. Guilherme Gás, sua satisfação é nossa meta. Aqui no Tudo de Boba Oba não para de chegar novidade para o seu dia a dia. Ofertas: jarra elétrica R$58, puxadores de móveis a partir de R$5, panela de pressão craqueada preta e vermelha R$68, capa de colchão a partir de R$19,90, formas para pudim R$19,90, fones de ouvido com fio e sem fio, a maior variedade de garrafas, copos, viandas térmicas, plásticos, alumínios, louças, cromados, cilindros para pão, capa de colchão impermeável, capa de sofá, copos de liquidificadores, peças de fogão, jarras de cafeteiras, varal de chão. Consertamos jarras elétricas, cilindros elétricos, máquinas de costura, forno elétricos. Consertamos relógios de parede a pilha. Compramos sucata de alumínio em geral, latinhas parabólicas, panelas. Aguardamos você com ótimo atendimento. Parcelamos suas compras nos cartões. Tudo de bom, oba, oba. Eita, trembanço! O mês do Arraiá de ofertas da Lojas Benoit chegou trazendo pipoca, pinhão e preço bom. Dá pra ficar fora, não. É muita opção para você aproveitar e festejar. A parcelinha é mais doce que arroz doce. E ainda você pode negociar o pagamento para setembro, so. Vem pro Arraiá de ofertas da Lojas Benoit. É muita condição e preço bom esperando por você. Escritório de Contabilidade Francisco de Freitas, o Chico, localizado na Rua 15 de Novembro, 196, Sala 2, fone 3733-3038. Tem os requisitos que você deseja para um bom serviço: rapidez, seriedade, eficiência e profissionalismo. Escritório de Contabilidade de Francisco de Freitas, o Chico, DCRC 37411. Tem o mais completo serviço em contabilidade, escritas fiscais e contábeis, abertura e fechamento de firmas e serviços em gerais de escritório. Procure-nos. Nosso dever é servir bem. Escritório Francisco de Freitas, na Rua 15 de Novembro, 196, Sala 2. Fone 3733-3038. E se o que é melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. No Sicredi, você une as suas necessidades financeiras ao desenvolvimento social e econômico da sua região. Somos a alternativa que oferece taxas justas e atendimento próximo, com soluções como conta corrente, crédito, cartões, investimentos, poupança, seguros e muito mais. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente. Você acha que seus problemas não têm mais solução? Mãe Lenka vai lhe ajudar. Com mais de 20 anos de experiência, a Mãe Lenka ajuda a resolver qualquer tipo de problema e dificuldade, por mais difícil que seja. Corta mal-olhado, inveja, demandas, feitiçaria, desfaz amarrações, faz simpatias para o amor, saúde e negócios, emprego, impotência sexual, problemas familiares, purificação e energização, corta vícios, nervosismo, insônia e depressão. Você perdeu alguém que ama? Nós conseguimos ajudá-los. Melhoras na lavoura. A Mãe Lenka revela sua vida sem você falar nenhuma palavra. Se você está passando por alguma dificuldade, a Mãe Lenka vai lhe ajudar, seja qual for o seu problema. Cartas, búzios e tarô. Não confunda com ambulantes. Fone Watts, prefixo 51-99962-1995. 99962-1995. Mãe Lenka vai lhe ajudar. 89. Para este recadinho da Casa de Tecidos e Aviamentos da Isaldo Escoto. Você procura por tecidos para bombachas, tecidos para cama e mesa, tecidos para forração de sofás, cortinas em rendas, varões para cortinas, tapetes de sala e banheiro, linhas de crochês, botões, rendas e fitas? Então venha hoje mesmo até a Casa de Tecidos e Aviamentos da Isaldo Escoto. Aqui você encontra estes produtos e muito mais. Casa de Tecidos e Aviamentos da Isaldo Escoto. Poucos passos da rádio, na Ramiro Barcelos 601, Casa de Tecidos e Aviamentos da Isaldo Escoto. Agradece a sua preferência. Engenho e Agropecuária Campestre, a loja que tem de tudo que você, da cidade ou do interior, precisa. Uma vasta linha de produtos veterinários, assistência veterinária na área clínica e reprodutiva, sementes, adubos, sais minerais, completa linha de ferragens, material elétrico, hidráulico e rações em geral. Também artigos campeiros oferecendo vestuário para peões e prendas e a mais completa encilha para sua montaria. Oferecemos condições especiais na linha de arames Gerdau. Entregamos em Encruzilhada e região. É só no Engenho e Agropecuária Campestre que com pouco dinheiro você leva muito mais. Estamos localizados na Felipe Noronha 278. Nosso telefone para contato 3733-1254. Conferindo a temperatura nos estúdios da 89, agora são 11 graus de temperatura. 89! 89! Estava difícil conseguir atendimento médico para minha família, mas agora tudo mudou. Lá em casa, todo mundo tem um assistencial Unicard. Contamos com uma grande rede de médicos, somos atendidos por especialistas no consultório do médico ou no centro de atendimento Unimed. E o melhor, cabe no meu bolso. Faça agora mesmo o seu assistencial Unicard, no conforto do seu lar. Ligue 51 37 33 23 21 ou solicite uma visita assistencial Unicard. Cuidar de você como cuidamos da nossa família. Farmácias Associadas, aqui você tem amigos. Nas Farmácias Associadas você encontra medicamentos, perfumes, cosméticos e muito mais. Somos a maior rede de farmácias do Rio Grande do Sul, sempre perto de você. Praça Doutor Uzi Teixeira, 102, próximo à Câmara de Vereadores, Encruzilhada do Sul. Teleentrega pelo fone 51-3733-2667 ou no 51-99753-2407. Farmácias Associadas. Dia dos Namorados Pompeia. Presentes em 5 vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Compre na loja, no site, no app ou no WhatsApp. Pompeia, a moda é toda sua. Você já conhece os novos planos da Provida? Temos a opção perfeita para que você possa cuidar da sua saúde e das pessoas que mais ama. Com a Provida, você tem à disposição mais de 30 especialidades médicas e não médicas, uma rede conveniada de descontos, transportes de apoio e muito mais. E o melhor de tudo, agora a Provida também é 24 horas e na palma da sua mão, através da nossa telemedicina. O atendimento acontece onde você estiver, na hora que você precisar. Provida Serviços Assistenciais, Encruzilhada do Sul, na Rua Honório Floresval, 228. Fone 39840859. Provida. Oitenta e nove é sucesso. Muito bem, já estamos de volta aqui na tarde da Sul 89. É, mesmo com esse solzinho ali dando uma esquentada pra lagarteada, 11 graus a temperatura. Já pensou a hora que ele for embora? Bora lá então, às 16 horas estamos juntos, firmes, fortes e confirmados aí na programação da nossa 89,1 FM com a sua tarde da 89, com muita música, com muita alegria, com muito sucesso para você nesse 12 de junho, Dia dos Namorados. E nós estamos juntos aqui na programação para te fazer companhia na programação da nossa 89. Em nome da Casa de Tecidos e Aviamentos da Isaldo Escolto, Hugo e Thiago, de Madria, Salvador. Boa tarde. Mas fui embora pra Madrid, o quê?